Natal. Bruno 64, Índia, ponte para a zona 012, 85, negão no 013, para o Bruno Alves. POV 141. Obrigado. É, taxi a Índia, ponte para a 108, para o Azul 4463, controle. Azul 4463. Azul 4463, o radar encerrado, 60 milhas sudoeste Salvador, Natal 180, chame Lelos, 1201. Gente, chame Lelos agora e 1201, Azul 4463. Salvador, deu gol no 864. 964, ali mantém pistão mudado. Até aí, mantém 9-0-1-8-4. 3-0-4, sobe os 27, direita 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, Zé 3-2-0-4. One clear, 2,000 feet, LS panel approach, report special class. We're about 2,000 feet, 2103, and clear LS. When the sun is shot, I will call. Uniform. 67, está na box 07. Sente da informação, violou autorização de tráfego. Cruzeiro 67, prepara a série da transição. Um ótimo, só um minuto, corre. Daí um ótimo aguardando o 3067. Decolador 29, controle 19-8. 19-8. 3-6-0-2-0. Vipizulu 0, Pai, embaixo, Vipizulu 4-4, Pagog. Decolador 29-0, cor direito, saída da E, transição ótima. Controle 1-9-8, cena 5-4-7-0. 2-0 menor. Contato radar, sua paramita 350, perfil da saída pública. Perfil da saída POCA para o nível 350, gol 1864. 8, responde 5470, o gol 2067. Solta, Fusco. Apontando o 2067. Zero. Unit 4. Could you confirm, please, runway 15 is available, sir? Affirmative. Okay, I'd like to land to runway 17. Roger, call me for a cancel, Fox SW Unit 5. We are careful now. We got a weather condition and runway side. Roger, Fox SW Unit 5, cancel at 31. Turn left, clear to right. And please, for runway 17, call me on final runway 17. I go left for runway base and a car when established in the final runway 17. Beautiful. Wind 120 degrees, 11 knots, QNH 101 to Fox Hot Bravo Uniform. Roger, Uniform. And the tone conectado. Ele se negou a isso? É, se você vai lá testar, ele se negou e foi pro outro finger, que ainda não tem aeronave chegando. Ok, se for, eu sei como você for. Obrigado. Bom dia, é o TAM 3290, informação Zulu, voando na proa de Mare, desce 3150. TAM 3290, TAM identificação, proa de Mare para completar a chegada, desce para o nível 050. 050 na proa de Mare, identificou, a gente está um pouquinho atrasado hoje, só consegue utilizar a proa de TAP, o dono, cara. Autorizado, TAM 3290. Na proa de TAP, descendo ao 050. Obrigado. Estou no voo 2067, no 07, autorização, pushback e falamento. Autorizado, pushback, sinal, apontar, escudo 2067. Autorizado, chamar ataque, seu voo 2067. Fox Bravo Farm, on the final runway 17. Cross land, runway 17, 130 degrees, one two knots. Cross land, runway 17, Unifor. Bom, 1864, tem condição de da presença autorizada para Aracaju. Agora autorização, 1864. Pois é, senhor. Então está mantendo inicialmente a proa de Jalmo. Uniform, I'll go on that 3-5, confirm your weight. Okay, but correct me, yes, we're under our side, under. Roger, clear backtrack, leave the runway to the left, left, papa. Papa, to the left, backtrack, Uniform. Hello, Salvador, 2067, da próxima táxi, TLB 184, autonomia de 3 horas e 54, Tena Galeão. Segue o Avianca, que é índio, pode esperar 102895, Negão 0113, voo 2067. Segue o Avianca, via Índia, ponte espera 295 e 1093, eu vou 2067. É 254, eu chamei da Frontal Tank, 197 a bordo, 4 horas, campeão. Oficializar táxi via Índia, ponte espera 102895, Negão 0013, eu chamei 624. Ponte espera 2895, voo 2097, eu chamei 624. Cruzão 70 para o 350, voo 9864. Voo 9864, ainda mantém a jama, chama Recife 2545, altão 2085. 2545, 2085, mantém a jama. Linda cola, pistão no zero, vento 140 com 12. Aliás, decolado, também na 24. Controle 3290, vai precisar de um pequeno desvio à esquerda para evitar uma saída. 3290, 0 5. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Controle 1998, acena 5507. Aqui, 867 para Brasília, decola a pista 10, roda o Lefa, para o jogo 17, a roda 360 nível, decolou da pista 10 para o voo direito, chama o controle 198-5507. O voo 1867. Volta, puxa, por favor. Cruzado aqui, metal 1013. Keynes para 2000 com 10113 e somará estabilizado, 3290. Controle, Salvador, Xanema 254, boa tarde. Eu chamo 6254, contato radar, que é para nível 360, surf 10. 360 da EL, 6254. 854, você vai direto Leda? Autorizado Leda, chama 6854. Obrigado Leda, 6254. Livre decolagem, pistão no zero, vento 110.3. Livre decolagem, voo 7, decolado 4-3, controle 1-1-9 do último luz. 9-8, gol do 067, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, gol do 067. 067, contato radar, sua parâmetro 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, gol do 067. localizador em condições visuais, alta 3290. C3090, completo chave torre, 1895. 1895, obrigado. Salvador, tá 3290. 090, visual pro campo. Acima, chega. Check trem, livre pouso, pistão no zero, vento 130.13, tá 3290. Trem embaixo, checado, autorizado o pistão no zero, tá 3290. 3, 2 e 3, chegou o copo. 3, 2, 1, 0. Bravo direto. Ecolope, estamos zero com vesqueira, você dá mão para a cidade. Controle 1, 9, decimal 8, acionando 551, para 328. Contei. É 5511, para 328. Puxa, 2230, sem identificação, via AMAN, deixa para o nível 050. Via AMAN para o 050, passageiro 2230. Só para essa torre de juizinho de 5 graus de direito para a informação, já. Sim, já presente autorizada para o via AMAN, passageiro 2230. Direto a AMAN da presente, passageiro 2230. Salvador, boa tarde, da 3290, fibra pista. 3290, na Alfa Juliette, ponto 07. Alfa Juliette para 07, da 3290. Solo Salvador, bom dia, sou com a 089. Tente da informação, solicita o 340 Vitória. Azul 4-0 final, Vitória 3-0 para os olhos, Azul 4-4, da cola pista no 0, curva direita, 0 da tração B10, controle 1, 9, acima 8, aciona 5-5-0-5. Chama Recife, é o 3235, até 251. 3235, no voo 267. AM 356, autorizado dia 2003, Senegal, na 03, São Preto de Natalia Leão, informe estabilizado. 0 na 3 da TV para 2000, autorizado, ele é 0 e reportará hoje, 6. Controle 1, Mike Leste, ao meu. Prossiga Mike Juliette Romeu. Solicita atenção a 2.000 pés da presente posição. Temos aproximação nessa área, o Mike Juliette Romeu, mantém ainda 1.000 pés, aguarde. Juliette Romeu. Operador de Sting aqui no 07 com 3290, por favor. Salvador, dia Azul 2771. Azul 2771, no contato radar 60 milhas sudoeste do Salvador. Foi proa de mare, informe de alta descida, mantendo 2509. Portarai de alta descida, vou no mare 2771. Informação alta. Estacionamento 356, complete chame torre 1895. Torre 1895, mete 1895. Estacionamento, posição 10, voo 867. Autorizado, puxa, contato, voo 867. Camarão, táxi, 967. 773, pouso, livre pouso, pistão 0, vento 120, com fundo 2 mais. Afirmativo, posição 10. Sim, o azul contra o 089 já puxa o contexto. 4-8-9. Good afternoon, we are ready to copy Mercedes to Quito. 3-1 Charlie Oscar 1-2-1 Gil Serra Echo Kilo Quebec Mike, Desculpa Serra Quebec Mike Flight Love 3-0 Clear Fire Upper Zulu 9 until Mike November Sierra 10 Upper Alpha 566 until India Quebec Tango, then Upper Mike 776. I take off 010 left turn, Mom departure and Nitsa transition. Departure control 19.8, Cox 5513. Clear to Sierra Echo, Quebec Mike Airport, 5038 via Upper Zulu Niner to Manaus VOR, then Upper Alpha 566 until India Quebec Tango, Upper Mike 776, Quebec India Tango. Departure from Hawaii 10, Borba, transition Nitsa, and departure frequency 119 this month, 5513 on this month, 1721. Cargo 1-7-2-1, confirm Mau departure, Mike Yoss, from Mike Yoss, departure and needs a transition, report ready to push. Confirm the departure for my cargo 1-7-2-1. Momo departure, Mike Oscar. Negative, and needs a transition. Okay, Mike, let's go. Momo departure, needs a transition, Mike Oscar 1721. Professor 1867, temos 177 a bordo, 310 autonomia, alterna Palmas. 1867 a bordo, via Índia, ponte para dono 012, 15, remédio 013. Via Índia, ponte para da 10, pronto, 218, 95. 867 na sequência do azul, ok? Claro, tá. Passou 4084, 3h24, 2 na borda, alternando Serra Serra, Mike. Autorizado, taxi Índia, ponte para dono 0-1-3, final do procedimento autorizado, informe estabilizado. 2000, ajuste padrão, reportaria final do LFX 1-0, reportaria estabilizado, passageiro 2230. Beleza. É 356, solo 59, direita 1-2-1-1. Descida azul 2771. Azul 2771, desça para nível 050, número 2 para aproximação. Para o 050, número 2, azul 2771. Cola, pistão 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 tarde, 1877 da Gol, pronto no ponto de saída da BR. Boa noite, 67, após a rolagem do Embraer da Azul ali, mantém, pistão no zero. Aeronave da Azul ali, mantém a geral, 87. 089, decolou 03, controle 119, decimal 8. Controle 198, eu sou para a decimal 8. Desça para 3 mil pés, mantém ainda a presente proa 035, é o número da sua aproximação, para Suzuki 1-3-7, está 12 horas 10 milhas, 1-7-0 de ground speed, cruzando 3 mil para 2 mil. Paciente, estou autorizado para que nível? 2 mil pés, Senegal 9013. Para 2 mil, mantendo proa 035, azul 277. Salvador, boa tarde, azul 4-0-9, passando meio de onde é subida da LBDS. Azul 4089, contato radar, vou para nível 340, perfil da ELSA. A gente mantém subida em nível 340, perfil da ELSA, 4089. MS7, livre decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 119. Esse é 1-8-7. Obrigado, bom carnaval. Boa tarde, voo 867, decolou fisco. Boa noite, 67, contato radar, sua pergunta 360, sair da árvore. 360, subir da árvore, obrigado. Passaria 2220, contato, passaria 2230, completo, chame Torres, 1895. Torres, 1895, completo, LS, passaria 2230. Interceptou o localizador, azul 2771. Salão de transferência, azul 2771. Vai dar. Vamos lá, 2230, repasse externo, baixar travado. Passarinho externo, baixar travado. Passarinho 2230. autoridade em voar, Arbor, da presente, 867. Autorizado, Arbor, boa noite, 867. Obrigado. Externo, baixar travado, passarei 2230. 2230, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 12 mais. Livre pouso, não no zero, passarei 2230. Aguarde. Está para 2, 1,6, para a Vivesta, está pelo espaço. 2, 1,6, quantas milhas na proa? 185, até atingir a posição Vivesta. Então a gente está autorizado desvio, azul 4089. Graças, azul 4089. Thank you. 771 no solo as 12, direita 1211. Direita 2, confirme? 1211. Salvador Tower, get us in the line, cargo 1721, holding 5 runway 10, ready for departure. Long cargo 1721, maintain the holding point. Holding 5 runway 1721. 3, 2, 1, autorizado a decolagem, pista 10, vento 110/11. Negativo, autorizado inicialmente Mari. São cargo 1721, line up and wait to runway 10. Line up and wait to runway 10, line to 1721. Amante minha Mari. Amante na chegada, 3144. Salvador, Salvador, Controle 1, 19, décima 8. Controle 19, 8, 3, 2, 1, 6. Panam 141, sem identificação, via Blanc 4010, que é legal na 013. Leva direto a Logan, a faz uma formação. Confirme. A formação em cima de Adolfo, poderia levar direto a Logan? A Lagoinhas autorizada, repita por 250. Redúcio 250 e a Lagoinhas. Confirma ali? 4.000 pés. Muito obrigado. Controle Salvador, 3216, cruza 2.000 pés, saída bomba. Andrés 2, 1.6, contato radar. Sua para a nível 370, perfeita saída bomba. 370, cumprindo o perfil bomba. Quando possível, se possível, felicita a voa frote. Quanto é ainda a saída, tem um tráfego na aproximação da 3216. Quem é que mantendo a saída, aguardando, da 3216, muito grato. airborne 721, airborne 18, approach 119 at decimal 8. Well, you're 19-8, thank you. Monsalves, Salvador, Lancargo 1721. Lancargo 1721, climb to flight level 380. Momo Depart, we represent. Roger, 380, Momo Depart, Lancargo 1721. Vou rodar para a final LF, vou em proa 050. Essa proa é dessa 2000 pés, ajuste no 093. 2000 pés, não pode voar para meio escova direto Duna? Deixa que dá na mesma, né? É a mesma coisa, voei Duna. Voando Duna 2000 e LF autorizado 3144. Sendo 315, desce, mantém 3000 pés, ajuste no 013. Ajusta a velocidade a 2109, vai ser o número 2 para aproximar. Teste, deixaram para 3.013 e aduzendo, 2109, estou achando a área 6315. Controle, Oceania 1415. Vamos desvio, 4-1. Controle, 0-0. Vamos desvio, reporte a término. Passarelo 2230, sente da informação Alfa, autorização Vitória da Conquista. Guarda cópia, ajuste 63, boa tarde. 63, está aguardando o ATED 2230. Volte agora, Sarelo 141. Sente Leão no 41. Cinco chanás, estou radar sequenciamento, faça curva à direita, vem proa 160. O limite é um minuto nessa curva, você tem contato, curva esquerda após o minuto duna, completa final como número 2. Sete, direito 160, 1 minuto, caso espalha voadora, intercepta o chanar 63, 1. Então 32, 16, chama o centro Recife, 12545 e a alternativa 2685. Centro Recife, 12545, alterno 2685, 32106, boa tarde. Cidade Lancargo, 1721, contact City Center, frequency 125, decimal 45, enable 126, decimal 85. Roger, 125, decimal 45, and secondary 126, decimal 85. Bom dia, obrigado, senhor. Yeah. Nos 5, 2 mil pés a descida. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom dia, 8, 4, 5, 6, 7. 315 Dolchanan reassume na Pura de Duna. 2000 pés autorizada final. Pura de Duna está autorizada final. O Ocean 63 na seta. Tráfego de helicóptero, 12 horas, a 3 milhas. Comandando 600 pés, está para tipo de informação. 3144. O ajuste 1013, confirme o mais que bom. Para 1650, provavelmente a autorização será dada por 320. Existe alguma forma de se antecipar e solicitando o 340, gente? Gente, eu vou guardar com esse. O ministro fez um ajuste agora. Obrigado. Salvador, 3283, informação alta. Boa tarde, número 4, aguarda cópia, ministro. Restrição de atitude em Pelô. Restrição, 1-4-4 Tetano, localizador, final, chame torre no 895. 1895, é isso? Centro 1-4-4, complete final, chame torre. Frequência 1-1-8, decimal 95. Está presente? Comprou a sua? Então, chame como pronto para decolagem, porque tem uma aeronave já está chegando para pouso na 10, ok? Chame pronto para decolagem, Guardião 06. TLS, pistão no zero, com a pista vista 3144. 3144, legal no 013. Utilizado com o pista 10, vento 130 graus, 12 baixo. Nível pouso 10, 3144, 1013.